velocidade no flow. A frase que não sai parece muito fácil. Estar desamparada, nunca sozinha. Sempre mal acompanhada, nunca sozinha. E pra mim, gostar de meninos magros ou de gente estranha. Chuva no cabelo, dormir até tarde, só dormir tarde demais. Resolver tudo que posso e passo a resolver tudo que é fácil. Não tem nada tão difícil quanto não ter problema nenhum. Não ter problema nenhum. E pra resolver assim eu faria tudo que eu quero. Resolver tudo que é fácil. Não tem nada tão difícil quanto não ter problema nenhum.